semana começa e eu te vejo com pressa, pagando suas promessas, atravessa a cidade nessa sociedade com tamanha desigualdade, prisioneiro do cotidiano buscando a liberdade, integridade em sua totalidade. Não estarás completo se lhe faltar metade. Na adversidade mostrou capacidade, passou por tempestade, provou sagacidade, mesmo com dificuldade teve dignidade pra levantar a cabeça em meio às necessidades. Hombridade é preciso pra sair do front vivo, vá atrás de um motivo pra cumprir seu objetivo. Há uma luz no fim do túnel dessa vida cruel, aconteça o que aconteça, sempre cumpra o seu papel. E meu papel é te fazer ultrapassar o limite do céu, pra que chegue terça-feira e seja de tirar o chapéu. Virou a zero hora e mais um dia vem. Nem sempre como quero, mas eu fico bem. Vou além cada minuto, a cada instante. Começo no escuro, mas logo sou brilhante. O despertar é belo, aproveite a brisa enquanto o galo canta, vê se se agiliza. Veste a camisa, tá na hora de seguir a rotina. Atrasos viram palavrões, abuso de buzina. Me fascina a beleza do sol e o brilho dessa lua. Me ilumina da clareza e me guia pela rude. É seu, então faça ao menos valer a pena. A vida não é um filme, seja real, não faça cena. O tempo passa rápido e com muita pressa. Felicidade não espera, então se apressa. Peça nas orações o melhor pro coletivo. Arte como alimento, sabedoria e objetivo. Cabalístico, místico, repleto de pura magia. Realístico, artístico, 14 horas de sol por dia. Embalo seu sonho, neutralizo a bala, embalo a vida. Pra uns trago descanso, outros trago a força da subida. Tida na lida, linda menina felina. Agradecido quarta-feira por tê-lo amanhecido. Começo com uma oração, minha ignição de fé. Na sequência, pouco um café, meditações cunha fé. Foda-se o ponto cardeal que a bússola disser. Eu busco o sol, a paz e tudo de bom que puder. Passam-se anos concretizando os planos insanos. Vamos em seu coração, semeando a intenção do dia que chegamos. Exploramos toda a inicial condição que até hoje busco. Por mais do que minúsculo, me tiro o chão. São como em finais de tarde, aonde fusco luz, comento o músculo da minha canção. Assim a quinta já começa, de espinguela na avenida, com a cara já no sol. Despedida da matina, meio dia e 30, bate a larica, aquela zica e você já tá o pó. Logo se anima, vê aquela mina com decote, aprecia e com rimas dá sentido em tudo ao redor. Esquece da rotina, dos problemas da sua vida, com a brisa te refresco sem estresse. Você vai passando o tempo sem se preocupar, a noite vai chegar, é hora de comemorar. Liga pras meninas, vem festar, hoje tem luar, o desejo tá no ar. Vamos namorar aquela lua que ilumina a silhueta de uma estrela. Um cometa que lá em cima vai passar. Um bom vinho serve de aconchego e sem muito apego. Essa noite a gente vai se conhecendo e no momento mais propício finalizar. Pela manhã no Facebook, vidas virtuais dão as boas-vindas à sexta-feira. Para alguns é cheira, ambiente de motel, na transa louca, baseado em toca. As minas solta na balada, atrás do cara de corcel. Pros moleque na praça, o gole é de jamel. O tempo arrasta, é impossível dar 6 horas pra brindar uma gelada junto dos meus camaradas e começar um fim de semana com axé e planos. Visão ficando embaçada, qual é a próxima parada? Vamos sim na casa daquelas malvadas. Sexta-feira fica 13 de repente, corpos calientes na vibração do amor. Muito suor prenunciando mantras, êxtase total, sobrenatural. O tempo corre, corre, é rápido demais. A noite já é providencial. O sol que nasce despertando outra sina com a ironia da ressaca. Em mais um dia repleto e sagaz. Em cada página escrita em meu diário mental. Fim de semana em grande estilo, modo on é surreal. Eu me peguei nesse sábado em viagem pelo tempo, pois toda folha escrita não se perde no esquecimento. Dias de neblina é dias de puro sol. São poucos dias que eu me pego enrolado no lençol. Grafite, skate, rap, sessão, improviso e luau. Passa lá pelo posto e pega mais da de um real e pouco. E como eu troco, eu jogo no poço. Eu faço o desejo que ilumine o meu dia e o seu. Resplandecer Eu junto as meus depois do sol que ali morreu. Assim o céu já escureceu, nova missão leva meu eu. Noites esquecidas, noites mal resolvidas, noites bem vividas, afogadas em bebidas. Vivo em noites de barbárie, outras de pura murmúria. Se eu não tenho um destino, eu deixo que o brilho da lua flua, flua, flua, flua, flua, flua, flua. Diário de um ser humano, diário de um ser humano, diário de um ser humano, diário. Diário de um ser humano, diário de um ser humano, diário de um ser humano, diário. Diário de um ser humano, diário de um ser humano, diário de um ser humano, diário. Diário de um ser humano, diário de um ser humano, diário de um ser humano, diário.